far away from home and then back again. Get ready for this and get dressed, 'cause when you miss the boat, you're gonna be stressed. Yeah, 3, 2, 1, countdown and the party has begun. Let's do it right now, let's go for it, 'cause I feel for you when I show for it. STAYMC. If you wanna have fun, you better call me. Get down to my sound. I'm in town. Techniques made you do the combination of a beat and a bass line. Doing fine, cut a rhyme at the prime time. Yes, because I cherish the music. I'm not alone, everywhere people use it. And if you hate it, just refuse it, don't abuse it.

listening to Flash House at Real Soul Radio. This is make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. So I learned to depend on me. Houston, Great Eights, Love of Fall. Ainda Bandeiras, This Is Your Life. Susan Rye, Because You Love Me. E começamos o segundo bloco do Flash House de hoje com Pet Shop Boys, Heart. Esse foi o Flash House de hoje. Eu espero pra caramba que vocês tenham curtido, gostado, apreciado. E um agradecimento especial pro pessoal que mandou mensagens lá no Instagram, no @RioSulRádio, né? Elogiando o programa, a sequência, as mixagens, enfim. Esse feedback é bacana e ajuda, tá? Um abração e obrigado pela companhia. Fui! O passado de presente pra você. Flash House. Sete e doze. E você, que não vem pra cá, onde a qualidade te espera com um sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. Nova Ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$380, você ganha lentes visão simples com filtro azul até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Clínica Senor e Calçadão de Resende. Sim Informática. Consertos de computadores e notebooks, formatações, instalações de sistemas, backup de dados, construção de websites. Atendimento em domicílio. Sim Informática. Telefone 98-148-1193. 98-148-1193. Você está conferindo a programação da Rio Sul Rádio. Direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site ou pelos principais aplicativos de rádios de todo o mundo. Boa noite. Got you covered when there's no one at all. Oh yeah, and I see through the night when you got demons trying to break through the walls. There ain't no kind of line that I wouldn't cross if you need me to. You're out here searching for signs, so I think it's finally time that you knew. Nobody got you the way I do. Whatever demons you're fighting through, another lonely ouvintes do rádio. Rio Sul Rádio. no plans for coming back. And only love is gonna save us now. Serviço. Desde cedo, minha família me ensinou que doar sangue é um ato grandioso. E eu virei doador regular. Saber que eu posso ajudar e salvar a vida de alguém é muito especial. Essa é a história do Pedro Henrique. Mas a sua doação também pode fazer a diferença. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você doa, a vida agradece. Valeu! Gratidão! Obrigada de coração! Informações da região, do país, do mundo, sobre os mais importantes temas. Rio Sul Rádio Notícia. Rio Sul Rádio Notícia. Chamadas externas durante a programação. Política, descobertas científicas, cinema, música, tecnologia. As notícias mais importantes. Rio Sul Rádio Notícia. Notícia. Notícia. A qualquer momento, na programação da Rio Sul Rádio. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Boa noite. Begitu hebat kau berikan rasa tanpa bertegur sapa. Cinta datang hanya dari saling menata. Mungkin saja tahu malu mengharap kamu. Rasa ini begitu indah, hanya waktu yang salah. Ada dia di sisimu, ku terlambat mengenalmu. Memiliki pun tak sempat karena little things to the surface.

why these people who want to do so much good for everyone, who call themselves governments and this and that, why them say you must not use their hand? Treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together with a roof right over our heads. We'll share the shelter of my single bed. We'll share. Just be Tonight, girl, above us. piece of mind. It's amazing.